Quem quiser saber seu nome, não precisa perguntar. É Martinho lá da vila, partideiro devagar. Quem quiser falar com ele, não precisa procurar. Vá onde tiver samba, Cléo e ele estão por lá. Mas quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha, garoa, é garoa. Homem que é homem, vai até o sol raiar. O sereno tá caindo devagar. Vai cair chuva miúda, samba não vai parar. Mas quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. Homem que é homem não chora, não, não, não. Não, não, não chora quando a mulher vai embora. Vai embora. Serenula na mangueira, serenula na portela, serenula em Madureira, serenula na favela, serenula no salgueiro, serenula no capela, serenula na minha casa, serenula. Chuva fininha é garoa, garoa. Homem que é homem não chora, não, não chora quando a mulher vai embora. Vai Na educadora Orquestra Sinfônica de Amsterdã, o Carnaval dos Animais, Simone, Quem é do Mar Não Enjoa, de Martinho da Vila. E Emílio Santiago, Rosa Morena, de Dorival Caymmi. Atenção! Você vai ouvir agora o depoimento de Edinalva Carrier, portadora do vírus da AIDS, há 14 meses. Ninguém gosta de saber que o seu companheiro fez sexo com outra pessoa. Eu descobri isso da pior forma possível, através de um exame médico. O meu companheiro me transmitiu o vírus da AIDS. Se você tem um caso fora da sua relação, use camisinha. Por amor a você, por amor à pessoa que você ama. Não abuse da sorte. Use camisinha. Uma campanha do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS. Educadora e você, conhecendo a história do Carnaval de Salvador. Animado por um trio elétrico, em 1979, surgia o bloco Camaleão. Com seus integrantes usando uma sugestiva mortalha, o Camaleão, naquele ano, recebeu o prêmio de Bloco Revelação e depois o de Destaque. No ano seguinte, a animação ficou a cargo do trio São Felipe, comandados por Sara Jane, Virgílio e Carlinhos Brown, juntos com a banda Salamandra. A fase com Luiz Caldas foi marcada pelo Fricote, que nacionalizou a música do Carnaval baiano. Já há alguns anos, a animação deste grande destaque do Carnaval de Salvador, o Bloco Camaleão, vem às ruas com o grupo Chiclete com Banana, que arrasta multidões. Educadora e você, conhecendo a história do Carnaval de Salvador. Na Educadora, 5h15. Siempre fui llevado por la mala. Me hace tu maldad feliz. Siempre fui llevado por la mala. quebrar em mim que eu deixo, pois é só ser o meu arpejo. Gosto de olhar o mundo, não ligo pro que dizem. Meus olhos são, eles são felizes, são. Eles não querem ser profundos, deixe o olhar ser vagabundo. Ser, a ser em vão. Gente bonita, oh, é um tição. Que atiça a vida do coração. Mil voltas e mil reviravoltas. Dá! Não para nem corta o desejo. Vejo meu corpo assim aceso. De verão. E vem comigo, pois gente bonita é o tição. Que atiça a vida do coração. Ver não se evita. Da educadora Marina Lima, Olhos Felizes, de Marina e Antônio Cícero, Orquestra Tupi, La Paloma, e Victor Tubi, Mintene. Educadora, 5:25. Seus rivais, seus irmãos.

Educadora, Carlos Vives, Lagota Fria, Beth Carvalho, Nosso Amor, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E Fagner, Lembranças de um Beijo, de Acioli Neto. Educadora, informe cultural. Apoio Cultura Inglesa. Pedro Domingos Ribeiro nasceu em Salvador, a 1º de agosto de 1890. Ainda estudante, foi membro da Academia Manuel Vitorino, revisor da imprensa oficial da Bahia, além de lecionar português em cursos particulares. Tendo sido um dos pioneiros do movimento da Liga Baiana contra o analfabetismo, trabalhou com o Major Cosme de Farias. Diplomado em Direito em 1925, Pedro Domingos Ribeiro foi nomeado promotor público na comarca de Monte Alto no ano seguinte. Depois, foi juiz em várias cidades baianas. O doutor Pedro Domingos Ribeiro morreu a 19 de junho de 1974. Neste carnaval, cante, dance, pule, brinque em paz. Encha de felicidade as ruas de Salvador. Uma campanha da Rádio Educadora. Na Educadora, 14 para as 6. que você trouxe na marmita, dito? Trouxe ovo preto, trouxe ovo preto. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo, amiga, amiga, na minha tereza. Puxa, dona Oca, bateu a senhora. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Puxa, dona Oca, bateu a senhora. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe na marmita, dito? Trouxe ovo frito, trouxe ovo frito. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo milanês da minha Tereza. Vamos almoçar sentados na calçada, conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada. Depois puxar uma palha, andar um pouco pra fazer o quilo. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. O mestre falou que hoje não tem valor. Ele se esqueceu que lá em casa não sou só eu. Se segura, Maria, se segura. O mestre falou que hoje não tem valor. Pra ele sempre tem valor. Ele se esqueceu que lá em casa não sou só eu. Se segura, minha filha, se segura mais um pouco. O mestre falou que hoje não tem valor. Porque você é mestre. Ele se esqueceu que lá em casa não sou só eu. Se segura, Maria, se segura. O mestre falou. Hoje não tem valor, chassar. Ele se esqueceu lá em casa. Aguenta não, Maria. O mestre falou que hoje não tem valor. Sempre tem valor. Ah, bom. Vai. Educadora Pixinguinha, 1-0 de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Adoniran Barbosa, Clementina e Carlinhos Vergueiro. Torresmo à Milanesa de Adoniran e Carlinhos Vergueiro. Antes, Dalva de Oliveira, Máscara Negra de Pereira Neto, Matos e Zequete. Uma boa noite para você. A partir de agora, Risa Cordeiro. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous... passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le vol. On aurait dit le roi. Vous marchiez sans vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence. Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance. Je chante les Milord qui n'ont pas une chance. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça, allez riez, Milord. Allez chanter, Milord. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, ITAB. Uma ótima noite para você. Em Salvador, são 6 horas.